E aí, galera? Porra, meu. Tem que ser de novo. Kairos. Eu não vou ser de novo. Nós vamos tocar uma música do Kairos. Vamos aí. Vamos aí, caralho, porra.